Canela, cadê bate trela? Dá no pé catando cavalo. Cabido ligeiro na fula, dá o pira maroto, perna pra quê te quer?